Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta. Tá bom, compadre? Hoje é o dia da bandeira. Eu me lembro da música. Já podeis da pátria, filho, ver contente, ó mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Antigamente a gente aprendia essas canções. Eu já acho que eles nem ensinam isso mais na escola, né? Ei, Cleiton Aguiar, você é antigo demais da conta. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o grupo Adora Roda. A Faculdade da Música apresenta dois grandes mestres milionários, José Rico, a frase irretocável do escritor português José Saramago. A oração de hoje, você conhece, é o Salmo 23, um salmo muito bonito. A dica de hoje, olha, no dia que eu gravava esse programa aqui, eu tô gravando o programa sem camisa, só de short, um calor insuportável. E aí me deu vontade de ensinar você a fazer sucos. Eu vou ensinar você a fazer sucos. Não sei se onde você está, tá quente, não? Mas você guarda a receita, o dia que esquentar você faz, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma canção muito bonita. E na Lorota Boa, o Mineirinho e o Coroné. Você vai ver o que deu isso, né? Na Trilha Sonora da Minha Vida, Caçula e Marinheiro. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Zé Henrique Gabriel, Quando Olhei Pra Você. Quando olhei pra você, eu senti o amor me tocar. Foi mais forte do que eu, impossível de se segurar. Descobri o prazer que é ficar com você. Toda a força de um sentimento foi desejo demais, foi muito mais que um só momento. Eu me acho em você e você tá em mim. Somos duas partes que se encaixam, somos um. E amor assim não é comum. Quando é pra valer, ninguém pode esconder. O amor é um tiro no olhar. Foi de estremecer quando olhei pra você e senti o amor me tocar. Descobri o prazer é ficar com você. Toda a força de um sentimento foi desejo demais, foi muito mais que um só momento. Eu me acho em você e você tá em mim. Somos duas partes que se encaixam, somos um. E amor assim não é como. Quando é o amor é um tiro no olhar. Ai, pois e senti o amor me tocar. Yeah. Zé Henrique e Gabriel, quando olhei para você, para Miriam Teixeira de Cuiabá, no Mato Grosso. Cleito, seu programa é muito bom, tem variedade e sua voz é suave e gostosa de se ouvir. Aqui na Tropical FM, de Várzea Grande, seu programa começa às 10 horas da noite. Ô Miriam, um beijão para você, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí. E um abraço para os nossos amigos da Tropical FM de Várzea Grande. Várzea Grande é colada em Cuiabá. Aliás, o aeroporto de Cuiabá fica lá em Várzea Grande, né? Quando eu fui lá, eu desci lá em Várzea Grande. O avô do João, Cleiton Aguiar, Morena da Lua. Sereia morena, dos lábios da cor de mel, mergulhou em minhas águas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dó, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dó, tomou conta de mim. Uma sereia morena, os lábios da cor de mel, mergulhou em minhas águas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Sereia morena, dos lábios da cor de mel, mergulhou em minhas águas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dó, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, caiu no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dó, tomou conta de mim. Cleiton Aguiar cantou dele, Morena da Lua, para Edna Valadares, minha conterrânea de Coromandel, minha nova amiga do Facebook, perfil número 2. Hoje é o dia da bandeira. Você está sabendo disso? Lá na escola falaram isso para vocês? É hoje, dia 19 de novembro, né? O Daniel Melo, meu conterrâneo de Coromandel, agora faz parte do Facebook, perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Seja muito bem-vindo. Essa música foi gravada pelo Hildo, que era o compositor, foi um sucesso danado, mas foi regravada por Christian Ralph, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue tuas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber. A esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. As mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber. Jogue tuas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Christian Ralph, na rua, na chuva, na fazenda. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Ó, tá um beicinho de pulga pra começar o mês de dezembro. É festa pra todo lado, né? Aí tem as confraternizações, as festas das empresas no fim do ano, amigo oculto, muita festa. Se você não contratou o seu artista ainda, tá em tempo, viu? Dá uma ligadinha pra RBM Música, 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. Você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Wagner Simão, Eliane e Samuel, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná, Amado Batista. Tem muita gente boa aqui, viu? Para você fazer aquela festa bonita aí na sua cidade, ligue 61 99 81 3601. Um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José. Respeito é bom e eu gosto. Telefonema, um aviso num poema, qualquer verso de um cordel. recado ou lembrete, um rabisco num bilhete em qualquer taco de papel. Nenhuma frase no espelho, um adeus em tom vermelho e nem a cor do teu carinho. Uma canção pelo bico de qualquer passarinho. Nem explicação, nem um alô, nem teu cheiro numa pétala de flor. Nem sim, nem não, nenhum jabô, nem respeito com quem só lhe deu amor. Respeito é bom, e eu gosto, e aposto que você ainda vai voltar pra me pedir perdão, tentar de novo. Mas com esse fogo eu lhe prometo, não vou mais brincar. Respeito é bom e eu gosto, e aposto que você ainda vai voltar pra me pedir perdão, tentar de novo. Mas com esse fogo eu lhe prometo, não vou mais brincar. Telefonema, um aviso num poema ou qualquer verso de um cordel. Nenhum recado ou lembrete, um rabisco num bilhete em qualquer taco de papel. Nenhuma frase no espelho, um adeus em tom vermelho e nem a cor do teu carinho. Uma canção pelo bico de qualquer passarinho. Nem explicação, nem um alô, nem teu cheiro numa pétala de flor. Nem sim, nem não, nenhum já vou, nem respeito com quem só lhe deu amor. Respeito é bom e eu gosto, e aposto que você ainda vai voltar pra me pedir perdão, tentar de novo. Mas com esse fogo eu lhe prometo, não vou mais brincar. Respeito é bom e eu gosto, e aposto que você ainda vai voltar pra me pedir perdão, tentar de novo. Mas com esse fogo eu lhe prometo, não vou mais brincar. Respeito é bom e eu gosto, e aposto que você ainda vai voltar pra me pedir perdão, tentar de novo. Flávio José, Respeito é bom e eu gosto, por Marcos Aurélio de Brasília, que está chegando para fazer parte do Facebook perfil número 2 do Cleiton Guial. Marcos, um abração para você. Seja muito, mas muito bem-vindo. Teodoro Sampaio, Garanhão da Madrugada. Siga, galera! O Garanhão da Madrugada. Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado. Neste mundo não existe alguém mais apaixonado. Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada. Por isso todos me chamam. Eu sou teu homem, eu sou teu macho. Sou quem te ama, não me engane, eu sou teu macho. Solidão. Eu estou desconfiado e existe outro alguém. Mas um homem apaixonado não divide o que tem. Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada. Você já conhece bem o... Eu sou teu homem. Machucado de paixão e solidão. Deus me livre se um dia alguém tirá-la de mim. Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim. Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada. Não pode ficar sozinho. Eu sou teu homem. E solidão. Obrigado, valeu pessoal. Dori Sampaio, Garanhão da Madrugada, para o Virgílio Melo, da dupla Virgílio e Thiago. Ele é de Monte Carmelo, mas mora em Cornélio Procópio, lá no estado do Paraná. E ele agora faz parte do Facebook Perfil Número 2. Ô, Virgílio, seja muito bem-vindo, viu? Um abração para você, um abração para sua mãe, que curte a gente lá em Monte Carmelo, lá na Rádio AM de Monte Carmelo, na Cultura AM de Monte Carmelo. A minha amiga Márcia Ferreira deu um novo rumo para sua vida, um novo rumo para sua carreira artística. Toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus. No próximo bloco, Caçula e Marinheiro, Sula Mazurega, Gino e Geno e Wagner Simão. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Lá de Altamira, no Pará, o Roberto Freitas Silva me mandou aqui um e-mail dizendo: Cleiton, eu escutava o seu programa, eu sou lá do norte de Minas. Ele não botou aqui a cidade, né? Eu escutava o seu programa pela Rádio Nacional da Amazônia. E eu tenho uma música que naquela época você tocava muito no seu programa, no Brasil Sertanejo. E essa música ficou gravada no meu coração por momentos muito agradáveis que eu passei. E todas as vezes que eu ouço essa música, eu me emociono. Escutando o seu programa agora pela internet, descobri você aqui pela internet, na Rádio Estúdio Brasil. Eu queria que você recordasse esse sucesso para mim. Roberto, eu estive aí em Altamira, no Pará, em 1992. Eu fiz um show, me lembro que o dono do hotel chegou para mim e falou assim: ó, Cleiton, eu queria te avisar que o povo daqui não vai no show não, viu? Então, quero te prevenir. Aí eu falei para ele: rapaz, eu tô preocupado que eu fui lá, achei a praça pequena. Rapaz, quando foi à noite, mas deu, foi gente, viu? Nós cantamos em Tucuruí numa noite, Altamira na outra. No outro dia de manhã eu fui para Porto Vitória e à noite fui para Uruará. E aí voltamos para Brasília, né? Mas o Roberto pediu e eu vou trazer na trilha sonora da minha vida, Caçula e Marinheiro, Casinha Pequenina. Da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tu não te lembras da casinha pequenina, onde o nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. Tu não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor. Tu não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor. Daqueles beijos demorados, prolongados, que selou nosso amor. Aqueles beijos demorados, prolongados, que selou nosso amor. Trilha sonora da minha vida, Caçula e Marinheiro, Casinha Pequenina, pro Ronaldo Batista de Teresina, no Piauí, meu novo amigo do Facebook no perfil número 2. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Um abração para todos os meus amigos do Piauí, muitas emissoras de rádio do Piauí transmitindo o programa Cleiton Aguiar, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, minha amiga Sula Mazurega, e a participação de Gino e Geno, Comendo Poeira. Se mesmo verdade o amor que você jurou, eu não vivia sofrendo, morrendo por seu amor. coração que vai que volta, só faz a gente sofrer. Solidão é matadeira, e eu vou comendo poeira de saudade de você. É, mas eu não tô comendo poeira sozinha, não. Olha só quem tá comendo poeira comigo, meus amigos Gino e Geno. Quando a gente se apaixona, coração leva a pior. É porrada no juízo, sofrimento que dá dó. A gente vira farrapo, dá vontade de beber. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Jogador bate na bola e eu bato por amor. Nunca fui boa na escola, mas dou banho em doutor. Meu amigo, a vida ensina, na marra a gente viver. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Pode ser grande, mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Sula Mazureg, os sonados da vida, Gino e Geno comendo poeira para o Matheus Lima Silva, de Livramento de Nossa Senhora. Ele é músico, baterista, né? E vascaíno, gente boa. Se é músico e vascaíno, só pode gente boa. Ele é da banda Mr. Love, lá de Livramento. Ele curte o nosso programa pela Portal FM. Matheus, um abração para você, um abração para essa turma boa, grande audiência nossa lá em Livramento de Nossa Senhora, né? Só tá faltando eu receber um convite do prefeito para fazer uma festa lá, pra gente fazer, agora no mês de dezembro, a gente fazer uma festa boa lá em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Esse menino tá fazendo o maior sucesso. Wagner Simão, desce! Desce! E agora sobe! Desce, vem devagarinho, vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho o que você quer fazer. Quando eu te vi dançando, eu não pude segurar. Cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar. Eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. O desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho o que você quer fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho o que você quer fazer. Quando te vi dançando, eu não pude segurar. cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar, eu tô te puxando pra beijar, eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer o desce. Bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Vem devagarinho, vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe. Vem devagarinho, vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Desce. E agora sobe. Wagner Simão, desce para o cantor Leonídio Moreira, cantor gospel, que está chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. O Leonídio, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? No próximo bloco, eu vou te ensinar a fazer suco, porque o trem aqui está quente demais da conta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, para o que você está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. A beleza da mulher está intimamente ligada ao cuidado que ela tem consigo mesma, viu? Eu estou dizendo isso porque eu quero colocar à sua disposição Puro Ômegas. É uma inovação extraordinária que as mulheres do Brasil estão usando em seu próprio benefício. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma maravilhosa linha de hidratantes, tudo com ômega 3, 6, 7, 9. Puro Ômegas. É a maior descoberta recente da ciência em benefício da sua saúde e da sua beleza, viu? Você pode conhecer e adquirir toda a linha de produtos Puro Ômegas entrando no site www.saudecombeleza.com.br, que é também uma loja virtual. Você pode comprar pelo site. Agora, se você não quiser entrar aí no computador, não tiver internet, você pode ligar 61-3532-6993. 61-3532-6993. É a central de vendas no horário comercial de 8 da manhã até às 7 da noite. Puro Ômegas é saúde com beleza. Olha, hoje a gente estava gravando o programa aqui, mas estava difícil, viu? Nossa Senhora, um calor insuportável. Aí eu tenho um livro aqui, Cheiros e Sabores do Mato Grosso do Sul, e tem aqui vários sucos. Eu, por exemplo, eu vou te ensinar, esse aqui eu não sabia, vou te ensinar a fazer um suco de limanga. Sabe o que é isso? É limão com manga. 2 copos de mangas picadas, está na época da manga agora, né? 2 copos de mangas picadas sem casca, suco de 2 limões, 2 colheres de sopa de leite condensado, 1 copo de gelo, 2 copos de água e açúcar a gosto. Se a manga tiver docinha, não precisa ter uma manga aqui que lá em Minas a gente chama de bourbon, que eles chamam de espada, né? Você não precisa nem de botar doce não. Mas ó, 2 copos de mangas picadas sem casca, suco de 2 limões, 2 colheres de sopa de leite condensado, 1 copo de gelo, 2 copos de água e açúcar a gosto. Tá pronto aí o limanga. Tem também o dengoso. Dengoso é abacaxi picado, 1 copo do seu suco, ou abacaxi, ou 1 copo de suco de abacaxi, né? O suco de 1 limão, esse aqui vai ficar bom, ó. 2 cajus picados, se não tiver o caju, você põe 1 copo de suco de caju, 2 copos de água, 1 copo de gelo e açúcar a gosto. Eu vou repetir. 1 abacaxi pequeno picado, ou 1 copo de suco de abacaxi. Suco de 1 limão, 2 cajus picados ou 1 copo de suco de caju. 2 copos de água, 1 copo de gelo, açúcar a gosto. Bate tudo no liquidificador que isso aqui vai ficar uma delícia. E tem um que eu fiz hoje aqui que é muito fácil, que é suco de acerola. Você pega a acerola, bota no liquidificador, bate com açúcar e com gelo, tá pronto. Agora tem um que é uma beleza, que é abacaxi com hortelã. Esse eu nem coloco açúcar. Eu coloco o abacaxi com hortelã, bato aquilo tudo, né? E põe bastante gelo e não coloco açúcar, fica cremoso, fica uma delícia, né? Então, ó, eu não sei se aí onde você tá fazendo tanto calor que nem aqui. Mas a hora que você faz um desses sucos aí, que é uma beleza. Eu exagero no gelo, né? A minha mulher diz que eu faço suco de gelo. Eu deixo bem gelado, me boto assim umas 20 pedras de gelo para ficar bem gelado. Então você faz aí, experimenta, depois você conta, tá bom? Eles estão de volta com a formação original da sua dupla, Wilson e Soraya, pra deixar saudade. Pra te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração, pra deixar saudade. Olhos fechados, como acreditei, minha liberdade entreguei em suas mãos, me reinventei e me apaixonei pra deixar saudade no seu coração. Dei tudo de mim só pra te ver sorrir e te fazer feliz, pra não te perder. Só Deus sabe quanta coisa fui capaz. Pra te ter aqui comigo e pra ser sua paixão, pra ficar gravado no seu corpo, alma e coração, pra deixar saudade. Olhos fechados, como acreditei, minha liberdade entreguei em suas mãos, me reinventei e me apaixonei pra deixar saudade no seu fechados, como acreditei, minha liberdade entreguei em suas mãos, me reinventei e me apaixonei pra deixar saudade no seu coração, no seu coração. Wilson e Soraya, pra deixar saudade, pros amigos da Rádio Rainha do Sol de Indaiatuba, no estado de São Paulo, que agora fazem parte do Facebook perfil número 2 do Cleito Aguiar. Obrigado para os amigos da Rainha do Sol. Abração para essa turma boa e para todos os radialistas do Brasil. Fim do ano está chegando, né? Muitas festas. Cuidado, quando você botar o carro na estrada, vai devagar. Cuidado, tem pressa não. Vai e volta, porque tem gente esperando em casa, tá bom? No Cantinho do Rei, essa moda é bonita. Roberto Carlos, Você Deixou Alguém a Esperar. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Roberto Carlos, você deixou alguém a esperar no Cantinho do Rei para o Edmilson Paula de Patos de Minas. Ele é patureba, né? Não é patense, mora lá em Patos de Minas. Conterrâneo, um abração para você, muito obrigado pelo carinho, viu? Alô, tô falando em Patos de Minas, é lorota boa, hoje é do Mineirinho Coronel. Dois mineiros reconhecidamente considerados adversários, inimigo. Inimigo número um, o Coronel, e o outro era o caipira do interior, o Mineirinho. Coronel, mas o Mineirinho se encontraram na única barbearia que tinha na cidade. Sentaram lá, lado a lado, tinha duas cadeiras, um sentado num outro no outro, eles não olhavam pro lado do outro, não, era só pra frente. Não trocaram uma palavra. E os barbeiros, né, caladinho também, estavam com medo de iniciar uma conversa, e qualquer conversinha podia descambar para uma discussão, né? O coronel tinha fama de brabo e andava sempre armado. Aí todo mundo caladinho, terminaram a barba dos seus clientes, mais ou menos ao mesmo tempo, todo mundo calado. O barbeiro que atendeu o coronel estendeu o braço para pegar a loção pós-barba e oferecer, no que foi rapidamente interrompido pelo seu cliente, falou assim, ó, não, muito obrigado. A minha esposa vai sentir o cheiro e pensar que eu estive num puteiro. Aí o outro barbeiro virou pro mineirinho, e o senhor? Perguntou. Ele falou, uai, pode passar, senhor. Minha mulher não sabe mesmo como é que é cheiro de puteiro, ela nunca trabalhou por lá. A barbearia tá fechada até hoje, depois do tiroteio. É o mineirinho, mas o coronel. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Companheiro, você está forgado ou você está precisando de dinheiro? Está precisando? Então tem aqui uma... vai resolver seu problema agora, quer ver? Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro em sua própria casa, no seu local de trabalho. Se você estiver à toa, ao invés de você ficar à toa, você vai andar à toa, que é melhor. Você vai ser um revendedor ó, porte jeans. Você bota uma mala, caça um lugar onde tem mulher, facinho demais para vender. Nossa Senhora! Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Ó, porte jeans. Ah, que beleza, viu? É um jeans macio, bonito, cheio de detalhes, né? Uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande também. Você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência. Vou lhe dar dois números de telefone, você liga para a gente. 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou então 8143-8802. 61-8143-8802, esse é da TIM, né? Ao Porte Jeans, entrega via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor ao Porte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você terá sua própria loja. Seja um revendedor ao Porte Jeans, o jeans do Brasil. Hoje eu estou muito feliz porque nós voltamos ontem com o nosso programa para a capital do estado do Tocantins. Eu sempre fui super bem recebido em todo o Brasil, mas o estado do Tocantins tem um chamego especial comigo. Eu não sei explicar por quê, mas tem. Tanto é que eu sou o comendador do estado do Tocantins, sou cavaleiro da Ordem de Palmas e sou cidadão honorário de Palmas. Quer dizer que não é pouca coisa pro mineirinho que saiu lá do Coromandel arrastando uma cachorra pro rabo. Então eu quero agradecer o meu amigo Gil Modesto, porque desde ontem nós estamos com o programa Cleito Aguiar na Criativa FM 87,9, num horário maravilhoso que eu gosto muito de trabalhar, que é de 5h30 da manhã até as 7, né? As pessoas acordam cedo, ligam o rádio, coisa e tal, né? E vão me ouvindo lá. Quero mandar um abraço pro Gil Modesto, agradecer a ele a oportunidade. E um especial carinho também para o meu amigo Rafael Dias, o Rafael dos Canarinhos do Brasil, que tem o programa deles lá também no final de semana, né? E o Rafael se empenhou bastante para que o nosso programa fosse lá para a Criativa. Ô Gil, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, que o povo do Tocantins, graças a Deus, gosta muito de mim. E eu tô vira e mexe, eu tô por aí, tô direto lá no Tocantins agora, né? Tô afundando o trecho daqui para lá, tá bom? Então, ó, pessoal de Palmas fica sabendo que de segunda a sexta-feira, o programa Cleiton Aguiar na Criativa FM 87,9, para voltar a ter aquele encontro que nós tivemos durante tantos e tantos anos, né? Aniversariando hoje a Márcia Reis, o Francisco Portela, Bruna Gomes, Valdir Júnior aqui de Brasília, a Ana Fátima, Elineide Norberta, Rosana Souza, Alain Delon Silva, lá de Paramirim, o Renner, da dupla Rick Renner, todo mundo recebendo os nossos votos de muita paz, muita alegria. E para você que está fazendo aniversário e não estava sabendo também, eu vou oferecer a oração de hoje. Mas a vida da gente é assim, no meio das alegrias vem as tristezas, né? Enquanto eu gravava esse programa, eu recebi a notícia do falecimento do meu tio, Jamir Dairel, lá em Coromandel. Já estava na idade avançada, mas a gente nunca está satisfeito, né? Mas hora dessa ele está se encontrando lá com meu pai, com a minha mãe, com a avó Sinhá, aquela turma boa lá. Tio Jamir, vai com Deus. Ele foi uma pessoa do bem, né? Pessoa que nunca fez mal a ninguém, trabalhador, né? Cuidou da vida dele. E com certeza ele está bem agasalhado ao lado de Deus. Tio Jamir, vai com Deus, descanse em paz. Eu vou trazer aqui, eu vou à página 73 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição, e vou trazer o Salmo 23. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastagens brandas. Conduz-me a lugares de descanso bem regados. Refrigera minha alma. Guia-me nos trilhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra tenebrosa, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu condão me consolam. Aprontas diante de mim uma mesa perante aos que me são hostis. Meu cálice transborda. Untaste minha cabeça com óleo. De certo, a própria bondade e benevolência estarão no meu encalço todos os dias de minha vida. E eu vou morar na casa do Senhor pela longura dos dias. Amém. Esse é o Salmo 23, que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Esses meninos estão encantando o Brasil. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Ele mesmo cantando em duas vozes, 20 anos de silêncio. Vim anos de silêncio, de esperança e solidão, sem usar palavra alguma, com medo de ouvir um não. 20 anos de segredo, de vazio em minha vida, sem contar o meu segredo a você, minha querida. Sem um gesto, uma palavra sequer, escravo de seu encanto, de seu fascínio, mulher. 20 anos que passaram, qual se fosse uma prisão, sem dizer qualquer palavra, com medo de ouvir um não. 20 anos adorando seu rostinho encantador, 20 anos na incerteza de ganhar o seu amor. Sei que vim predestinado a cumprir essa missão. 20 contas que carrego no rosário da ilusão. 20 anos se passaram, resolvi falar, enfim, mas você me destruiu e não quis dizer um sim. Ontem era uma esperança, hoje é só desilusão. Nada queima com mais força que a dureza do seu não. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou 20 anos de silêncio. A frase irretocável é do português José Saramago. Muitos homens, como as crianças, querem uma coisa, mas não as suas consequências. Muitos homens, como as crianças, querem uma coisa, mas não as suas consequências. É a frase irretocável de José Saramago. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o grupo Adora Roda. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Agora ficou muito fácil você me assistir, porque além dos canais locais, mais de 200 cidades... Nós estamos também na Sky, na GVT, na TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, no canal C1 das Parabólicas e também direto no site em tempo real, RBTV de Rede Brasil, rbtv.com.br. Hoje, às 23 horas, eu vou conversar com a jornalista Arla Maia. Ela trabalha na televisão lá de Dianópolis, no Tocantins. Eu vou conversar com ele sobre o trabalho que se tem, né, na televisão do interior do Brasil. Hoje, às 11 da noite, e quem não puder ver hoje, repete no domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. Se eu tivesse o dom de ler o futuro e prever, você mudaria o meu destino só pra não te conhecer. Se eu pudesse interditar o caminho que te trouxe aqui, seria mais fácil não te amar do que me ver